de ser bonito, há de ser... Questão de sensibilidade chegando até você aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. Eu, Renato, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite com vocês. Sagrado, há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E nós estamos fazendo a nossa viagem pela literatura e mais especificamente por um gênero literário que é o conto de fadas. Já vimos um conto de fadas que foi o Pele de Asno e depois começamos com a obra nesse gênero da Marina Colasanti. Vimos a moça Tecelã e hoje vamos caminhar com ela, Marina Colasanti, com mais um conto de fadas. Thank you. Marina Colasanti com o seu conto O Último Rei. O Último Rei. Todos os dias, Kublai Khan, último rei da dinastia Mogul, subia no alto da muralha da sua fortaleza para encontrar-se com o vento. O vento vinha de longe e tinha o mundo todo para contar. Kublai Khan nunca tinha saído da sua fortaleza, não conhecia o mundo, ouvia as palavras do vento e aprendia. A terra é redonda e fácil, disse o vento. Ando sempre em frente e passo pelo lugar de onde saí. Dei tantas voltas na terra que ela está enovelada no meu sopro. Kublai Khan achou bonito ir e voltar sem nunca se perder. Um dia o vento chegou mais frio, vindo das montanhas. Fui pentear a neve, gelou o vento ao pé do ouvido do rei. A neve é pesada e macia. Debaixo do seu silêncio, as sementes se aprontam para a primavera. Só flores brancas furam a neve. Só passos brancos marcam a neve. Na neve mora o rei do sono. Kublai Khan teve desejo de neve. Então prendeu fios de prata na lua e a empinou contra o vento. Do alto, espelho do frio, a lua trouxe a neve para Kublai Khan e um sono tranquilo. Todos os dias o vento contava seus caminhos no alto da muralha. Todos os dias os longos cabelos do rei deitavam-se no vento e recolhiam seus sons como uma harpa. O vento contou o deserto. O deserto, disse com língua quente, é lento como o trigal. E como o trigal me obedece, ele também se curva debaixo da minha mão. Mas seus grãos não são doces como os do trigo, são de areia, e com areia não se faz o pão. As gotas do deserto chamam-se tâmaras. Kublai Khan quis suar com a doçura das tâmaras, então prendeu fios de ouro nos raios do sol e o empinou contra o vento. Do alto, o calor derramou-se no reino de Kublai Khan, amadurecendo os frutos, e o rei bebeu o suco nas mãos em concha. No alto da muralha, gasta de sempre receber o vento, o mundo punha-se aos pés do rei. E no tempo chegou o dia em que o vento beijou de sal a boca de Kublai Khan, trazendo-lhe o mar. O mar é maior que o deserto e mais profundo que a neve, cantou o vento. O mar é verde como os campos, mas seu capim cresce nas profundezas e ninguém vê o gado que nele pasta. O mar chama os homens e canta. Sua voz tem nome sereia. Ouviu Kublai Khan o chamado da sereia na voz do vento? Ninguém sabe. Dizem que os pastores da planície ouviram prender cordas de linho nas pontas da grande pipa de seda. Depois ergueu a pipa contra o vento e, abandonando com os pés o alto da muralha da sua fortaleza, deixou-se levar pela corda branca, último rei Mogul, longe no céu, lá onde ele se tinge de mar. choque maior da Marina Colasanti nos seus contos, nas suas histórias, é a surpresa, são as imagens inusitadas que ela tem e como ela descreve essas cenas. São como que viagens também dos sentidos, viagens visuais, com tanta maestria, parece um bordado. É difícil até que você acompanhe, é preciso prestar atenção, porque é de uma riqueza em termos de construção, em termos de detalhes. E como eu disse, é um dizer muito rico, muito cheio de minúcias, e todas elas trabalhadas com muita beleza e com imagens poéticas raras, muito criativas, e é uma viagem sensível. Claro que o sentido que se possa dar àquilo que ela está colocando, aí eu nem me atrevo a caminhar nesse sentido, porque parece que a gente está determinando uma possibilidade, quando nós próprios, a cada releitura, você encontra, principalmente nesse conto específico, que é O Último Rei, você encontra mil caminhos para poder imaginar, interpretar, entender, se é que é algo para ser entendido. Eu acredito que seja, como estamos no questão de sensibilidade, muito mais um conto para ser sentido. Thank you. E o Questão de Sensibilidade de hoje, trazendo Marina Colasanti com os seus contos de fada, suas histórias contadas por ela mesma. E também algo que eu não estou trazendo à tona e está na hora de fazer isso, é o que nós estamos tendo como música. Nós estamos com um acompanhamento musical da primeiríssima qualidade, que é a obra do Andreas Vollenweider, especificamente um dos seus CDs, Air. Ar. E Vollenweider é um músico muito especial. Hoje ele está com 58 anos. Ele nasceu na Suíça. E o Vollenweider é um instrumentista de primeira qualidade, ele toca vários instrumentos, instrumentos raros, inclusive. O seu gênero musical é world music, até é considerado um compositor da nova música clássica, mas também da New Age, música ambiente, música para relaxamento. Ele é um pacifista, é um defensor das causas de transformação do homem. No seu site, que vocês podem encontrar na internet, ele tem várias citações do seu grande herói, que é o Gandhi. E além de ser um homem muito ativo em vários níveis, ele é basicamente um grande, um exímio instrumentista, e o seu instrumento número um é a harpa. E ele tem uma harpa moderna com som meio elétrico, que é o que vocês escutam no mais das vezes nas músicas que nós estamos tocando. Como sempre, nós, quando fizermos programas com um foco mais dirigido para outros temas, no caso de hoje e dos últimos programas foi a literatura, e mais especificamente o gênero literário, o conto de fadas, nós sempre teremos um acompanhamento musical, porque é isso que nos embala. A música é o nosso veículo primeiro aqui no nosso Questão de Sensibilidade. Isso já é uma postura nossa, e uma escolha que vai permanecer em todos os nossos programas. É claro que em alguns casos muito raros pode ser que a gente não tenha tanta música, quando for no caso de uma entrevista ou um tema específico que for dialogado com outras pessoas que estejam nos visitando, mas mesmo assim música sempre estará conosco. As músicas do Wohlenweider não foram escolhidas ao acaso. Elas foram escolhidas pela razão mais simples, que é a sua semelhança com os contos da Marina Colasanti. Pode parecer estranho, né? Como uma música que é só instrumental pode ter uma relação tão direta com um conto de fadas, né? Na verdade, vocês percebem a riqueza dos detalhes, das minúcias, o clima mágico, o som poético, que também nos enleva e que nos leva a outros estados de sensações, a povoar a mente com imagens das mais ricas, e tudo isso como um bordado que parece mais uma pintura com cores as mais ricas e cheias de nuances. É como eu disse, as minúcias, os pormenores, e isso tudo faz a grande riqueza, no caso do Wohlenweider, a sua riqueza sonora. Então, nós fizemos esse casamento de literatura e música, que é o foco e a proposta no nosso Questão de Sensibilidade, para tocar a sua sensibilidade que nos ouve aqui no programa. E o Questão de Sensibilidade, hoje trazendo como foco primeiro Marina Colasanti com as suas fábulas, os seus contos, as suas histórias, os seus contos de fada. E hoje o conto foi O Último Rei. Mas também nos acompanha Andreas Vollenweider com o seu CD Air, com essa música belíssima, e nós já fizemos o paralelo entre os dois. Isso é para quem está chegando agora, né? Ligou de repente meio atrasado no nosso programa e fala: o que é que está acontecendo hoje no Questão de Sensibilidade? Eu estou explicando. É bom que vocês lembrem que aqueles que perderam os programas anteriores, que falaram da Marina Colasanti, apresentaram a sua obra e também falaram de mais diretamente sobre os contos de fada, esses programas passados vocês podem ouvir no nosso site. Já sabem, www.acasadapedra.com.br. Vocês lá chegando, no menu da esquerda, segundo botão de cima para baixo, primeiro é Home, segundo é Questão de Sensibilidade. Está lá piscando, esperando você. Você clica, vai abrir uma página interna e lá tem três barras. Na de baixo, a última, está escrito Interatividade. Entrou lá, vocês têm acesso aos programas passados, com muito enriquecimento, informações extras que a gente coloca para vocês. E também podem deixar lá o seu comentário, sua sugestão, e tudo isso é muito bem-vindo. Vai ser um prazer conhecer vocês mais diretamente. E, como nós dissemos, além desse casamento de música com literatura, eu quero falar alguma coisa sobre a obra do Vollenweider. Prestem atenção na próxima música. Que diálogo lindo de dois instrumentos. É a harpa como um bordado, né? É muito bonito e é exatamente a mesma característica, como eu já disse, que a gente encontra na obra da Marina Colasanti. Thank you. sich besinnen, darf nichts übersehen. Ich würde gern rübergehen zu denen, die drüben stehen, die im Jenseits leben. Und kann's im Jenseits gehen oder muss ich überleben? Ich will nicht aufgeben, ich will mich ausleben. Ich will keinen Ausweg, keiner kann mir helfen. Keiner kann es auslegen. Oder brauch ich mehr do it yourself in meinem Leben? Muss ich erst alles verlieren und wieder gewinnen? Ich würde gern alles kapieren und wieder gewinnen. Macht Gewinn Sinn oder nur Schmerz und gebrochenes Herz? Ich will keine Leben zerstören, um zu überleben. Ich will keine Stimmen mehr hören, die mich überreden in ihre Dimension. Ich war in zu vielen schon und hab mich selbst verloren. Bin auf der Suche nach meinem Eingeborenen. Ich war zu viele schon, war meines Vaters Sohn und der Muttersohn und der Hurensohn. Ich war jeden schon, doch ich muss mich wiederholen. Ich war zu viele schon, ich muss mich wiederholen. Ich war zu viele schon, oh, ich muss mich wiederholen. Ich gab den Starken, ich gab den Schwachen, doch mich selbst darzustellen, ich kann es einfach nicht mehr schaffen. Weil ich fast nur weiß, wie mein Gesicht heißt, doch sonst nichts weiß, denn ich geb nichts preis. Ich bin verloren, bis über meine Ohren hab ich mich selbst verloren. Muss ich mir selbst genügen, darf nichts zufügen. Heißt der Wahrheit sich verpflichten, das schöne Leben einzubüßen. Ich lieg der Welt zu Füßen und muss zu Kreuze kriechen. Ich hab mich selbst verloren und muss mich wiederholen. All the shaking and the breaking might lead to nothing at all. Like all the stealing and the taking leads to nothing at all. Just keep talking loud but saying nothing. Oh, you think you know it all, but the truth is you know nothing of it. But how you love to love it, still you know nothing of it. You were mistaken of it. Have you forgotten how sacred love is? Have you forgotten you were taken from us? They have made you from us. Live or die for it. But should you lie for it and say I promise? All the shaking and the breaking leads to nothing at all. Like all the stealing and the taking leads to nothing at all. E o nosso Questão de Sensibilidade chega ao seu final. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Renato se despedindo.